embaixo da mesa. O diabo está atrás do armário. Deus está atrás da porta. O diabo está no meio da sala. O card errado do meu coração. O card errado. Deus está lendo o jornal. O diabo está dançando. O diabo está fazendo jantar. Deus está escrevendo uma carta. O card errado com meu coração. O card errado. Deus está sonhando. O diabo está fazendo discurso. Deus está lavando os pratos. O diabo está tocando piano. Deus é o teto da casa. O diabo é a porta dos fundos. O diabo é o chão da cozinha. Deus é o vão da entrada. O card errado com meu coração. O card errado. Fazendo jantar, Deus está escrevendo uma carta. O card errado.